Esse é o meu telefone. Você pode levar pra quando sentir sozinha. Você pode ligar. Eu não quero tristeza pra ficar do seu lado. Ouça a minha voz, apesar que entre nós sinto a felicidade. Me dou o meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece, basta ver no olhar. Mas você já me disse que não vai me esquecer. Se ligo meu telefone, você chama meu nome, diz eu amo você. Preciso falar, você já me conhece, basta ver no olhar. Mas você já me disse que não vai me esquecer. Se ligo meu telefone, você chama meu nome, diz eu amo você. Você é assim, eu também sou. Toma conta de mim, meu amor. Você é assim, eu também sou. Toma conta de mim, meu amor.